coladinhos, ouvindo o som dessa canção. Espero você me tirar pra dançar. Mostra o meu jeito todo sensual. Sorrindo, estende suas mãos. E a gente começa a dançar no salão. Que bom ficar junto de você. Eu vim só pra te ver. Eu vim só pra sentir o seu calor. Com você me sinto mais mulher. Me entrego em suas mãos e juntos dançamos no salão. Vem bailar comigo, amor, ao som da gangue do eletro. Contigo dançar coladinha no meio do salão. Nossos corpos suadinhos, ouvindo o som dessa canção. Espero você me tirar pra dançar. Mas do meu jeito todo sensual. Sorrindo, estende suas mãos. E a gente começa a dançar no salão. Que bom ficar.